Mas sabe, acho que o sol já está começando a sair. Acordo de manhã e vejo da janela o meu amigo sol surgir bem cedo. Oi, urso amigão! Mas que satisfação te ver de novo e poder dizer: bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que bom te ver. Puxa, é tão bom ver você, rei. Você também, urso. Você já vem brilhar. Também vou esquentar. E todo mundo vai ficar contente. Se eu não aparecer, não há motivos pra temer. Já eu volto logo pra dizer: bom dia, bom, bom dia, dia, bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que bom te ver. Bom dia, rei! Bom dia, urso!